Rick elegante, forrado de lalá. Preto empresário, só não para de tocar. Back no estúdio, fumo, fumo, fumo muito. Isso que me mata, juro que tentei parar. Azevedo liga, tem seis mina no hotel. Sei que tu tá triste, deixa que eu pago a conta. Uma preta loura, sei que se igual a Madonna. Faz unha de fibra, chapadona de maconha. Putaria no semblante, minha cara de puto não esconde. Rebola na frente do teu homem. Dançando Ciara, chapada de Jack Daniel Rony. Verde Vitória, né, verde Vlone. Strip, jogo dinheiro nessa beat. Passo grana, faço o hit. Suck my dick, LSD, maconha, whisky. Isso lembra uma noite de crime. Telefone toca, várias responsas pra me cobrar. Esquece esses caras, nenhum deles fez você gozar. Transando na onda, contando dinheiro em alto mar. Marolando em anga, várias gatas cheias de droga. Tipo índio cheio de lança, foda do jeito que ela gosta. Ela quer sentar pra minha tropa, sempre vai ter vibe. Pode me ligar que hoje eu vou deixar você ser minha namorada nova. E é foda, ela fala que eu sou faixa preta no sexo. Ela gosta muito, mas não fico perplexo. Vem foder comigo e que se foda teu ex. Fala que não quer viver uma vida sem nexo. Troca de energia quando a gente transa. Quer viver a vida e foder na lancha. Quer andar de jet baforando lança. Fala que não quer mais embora de Angra. Telefone toca, mas eu não atendo essas bandidas. E elas tão ligadas que eu me amarro nessas blogueirinhas. Novo dono, porra, é nós que financia a putaria. Marolando em Angra, eu gosto muito dessa vida. Tamo de marola em Angra, tipo índio cheio de lance. Foda do jeito que ela gosta. Ela quer sentar pra minha tropa. Sempre vai ter várias piranhas. Se nós tiver em Angra, na mansão, na lancha, fogo na Babilônia. Ela com a mão no meu piro, eu acelero o jet. Disse que nunca imaginou e tá com PL Cash. Vivendo agora, esquece história, esquece a internet. Acho que ela já entendeu, falou, esquece, match. Fila de carro na entrada da mansão em Angra. Não para de chegar, muda ele, né, pra desfilar. Ela rebola, se diverte, bafa, black lança. Depois que coloca a treina, afim, não quer mais parar. Ela quer todo dia, quer brincar todo dia. Ama tanto e fica de lazer com as amigas. Ela quer todo dia, quer fuder todo dia. Não se importa em me dividir com as amigas. Mestre te afirma, pega nada. A preta é loura se pegando essa vida, cara. Diz que eu pareço um gringo, mó parada. Se vai faz sentido, tem espanha na chumbada. Telefone toca, várias responsas pra me cobrar. Esquece esses caras, nenhum deles fez você gozar. Transando na onda, contando dinheiro em alto mar. Marolando em Angra, várias gatas cheias de droga. De marola, tipo índio cheio de lança. Foda do jeito que ela gosta. Ela quer sentar pra minha tropa. Sempre vai ter várias piranhas. Se nós tiver em Angra, na mansão, na lancha. Mais uma que eu tô de fora, mano. Aí, mas quero nem saber. Tô em Angra mesmo, vou curtir com os amigos. É isso, né? Tudo que nós gosta. Festinha, mulher, bebida e música boa. Valeu, Ajax. É nóis.